Ora, então, bem-vindos a este último Caso Fazem, Caso Tocam do mês de outubro. E sendo certo que a banda de que iremos falar já é uma repetição, curiosamente foi das primeiras que fizemos no início desta rubrica aqui na Rádio Boa Nova. Reportamos ao ano 2007, tínhamos começado no ano antes a ter uma semana em destaque uma banda, e o que fazemos, felizmente, ininterruptamente desde então até hoje, o que faz com que, como já dissemos há pouco, que algumas se vão repetindo. No caso em apreço, há de facto uma repetição, falamos de Rosa Negra, ainda que há muita coisa que mudou neste prazo de praticamente 5 anos, desde o Fado Ladino a este Fado Mutante. Claro que há aqui pontos de contacto, normalmente do seu mentor, o Rui Filipe. Lembra-se, na altura falámos do projeto Raga, de que tinha, enfim, uma face visível foi este Rosa Negra, mas também havia outras bandas ligadas a isto, e que passaram aqui também pela Boa Nova. Vamos então perceber o que é que mudou desde este Rosa, desde este, dos Rosa Negra, desde este Fado Ladino até Fado Mutante. Nomeadamente, que mudou desde logo a voz, sendo que o Jonas, o tal vocalista, também está presente para a conversa, ainda que seja a distância do telefone. Antes de mais, bem-vindos aqui à Boa Nova. Muito obrigado. Bom dia. Prazer em estar convosco. Ora bem, vamos então procurar perceber, sendo que recordamos aqui a voz de Carmo, que era a face visível de Rosa Negra em 2007, hoje temos uma voz masculina que desde logo não passa despercebida. O que é que fez, enfim, que haja uma season de Carmo e agora com o Jonas, neste conceito de Rosa Negra? Bom, então começamos por aí. De facto é outra viagem. O que se passa é que é outro repertório. De repente faz sentido outro tipo de intérprete para cantar este repertório. Digamos que o projeto Rosa Negra é um projeto aberto, portanto muito aberto nesse sentido, e que pode perfeitamente ir mutando, aliás, como é o nome deste álbum, Fado Mutante. Agora, ele não mudou assim tanto em termos da gênese, do discurso lírico, das paisagens musicais, não mudou. Há uma parte que sim, e fundamental, que é o facto de agora temos repertório totalmente original, inédito. Quando do primeiro álbum, digamos que 70% eram versões de fados conhecidos, e aí a Carmo fazia todo sentido nessa proposta de viagem de repertório. Viagem essa que é, basicamente, os pontos de referência são os mesmos, ou seja, toda a nossa diáspora ladina, ou seja, judaico-árabe, portanto, mediterrânica, no fundo. E nós tentámos ir o mais atrás possível como fonte de inspiração para a composição dos temas, sendo que depois, obviamente, trazê-los para os dias de hoje para que se pudesse entender e que as pessoas se pudessem relacionar com o repertório e senti-lo. Agora, o Jonas faz sentido nesta viagem porque o repertório é outro, porque é uma outra temporada e porque, como disse, a Rosa Negra é um projeto aberto a esse nível. E pronto, estamos contentes com o resultado. Começou logo a fazer sentido desde o início. Portanto, a empatia, tanto nossa deste lado, minha em particular, e do Jonas, e as coisas faziam sentido e avançámos. Portanto, é uma outra proposta de Rosa Negra. Sou cavaleiro errante, deserto imensidão, e vou errando sempre buscando oriente, secreto no meu coração. Sou cavaleiro ausente, com só recordação, e vou atrás do vento que vem do levante e cheira a jasmim e a safrão. Talvez assim me prestes atenção, porque o que eu sou é parte da memória que a gente tem guardada num caixão. Ai, este fado mutante do imigrante de tempo liberto. Ai, esta sina minguante às vezes tão longa. tão perto, tão longe, tão longe, tão perto. Ai, ai, ai, ai. Boa Nova, um mundo de emoções. Sou cavaleiro andante, herói de uma ficção, e levo sempre a luz de uma estrela cadente na palma da minha mão. Um dia vou contar a minha história. Talvez assim me prestes atenção, porque o que eu sou é parte da memória que a gente tem guardada num caixão. Ai, este fado mutante do emigrante de tempo liberto. Ai, esta sina minguante, às vezes tão longe, às vezes tão perto, tão longe, tão longe, tão perto, tão longe, tão. O conceito de música portuguesa planetária de que gozavam e gozam o Shaila e também, naturalmente, aqui Rosa Negra, é um conceito que continua vivo? Pois eu penso que sim. O facto de nós passarmos esse mote de música planetária significa apenas uma coisa, que é fazê-lo aqui com perspectiva de fazê-lo daqui para fora. Ou seja, não ir buscar, como acontece muitas vezes, que é imitar um determinado segmento de mercado, seja ele anglo-saxónico ou de outra ordem, mas não, ir às nossas origens de bravar e depois pensar localmente para o tentar exportar para fora. Ou seja, quanto mais nosso, penso eu, aliás, também o prova assim os indicadores daquilo que é português e é exportável, que basicamente, em termos de expressão, o que é mais expressivo é o fado, mas aquilo que é nosso tem muito mais possibilidade de ter um espaço de personalidade e de mostragem da nossa cultura do que propriamente imitando outros e tentando exportar. Quer dizer, é apenas uma perspectiva de produto nacional, vá lá, produto artístico nacional neste caso. Nesta terra soberana e fadista, concebido fruto da contradição, eu nasci independente e meio artista, navegante e poeta de ocasião. Eu nasci independente, mar à vista, marinheiro idealista de ocasião. Há quem diga que o futuro já está escrito, e por isso não adianta o que eu fizer. Outros dizem que isso não é mais. tranqueando as suas águas na maré, desaguando as suas mágoas num vazio. Para quem foi tudo, pouco nada é. E ao olhar o seu reflexo tão vazio, alguém viu o que ele finge que não vê. Canta, ouve a guitarra que trilha, acompanhando o lamento de tantas penas em vão. Sente o sentimento da gente que já só tem desalento. Espaço de 5 anos, quase 5 anos, entre os dois álbuns, foi o tempo QB para que aparecesse agora este fado mutante? Sim, eu creio que sim. Foi o tempo de amadurecer o repertório, foi o tempo de amadurecer a ideia do coletivo, amadurecer a ideia de um álbum que tivesse a contundência necessária para que seja editado, que valesse a pena o esforço de editar 13 canções neste caso, com o coletivo de pessoas que participaram nele, que foi surgindo, não é? À medida que as coisas faziam sentido e que vinham chegando. Acho que sim, foi o tempo de repouso, acho que sim, ele está maduro para sair neste momento. Está na altura de falarmos então nesse coletivo, sendo que grande parte destes nomes já não são reconhecidos, aliás, refiro-me já desde já a Ruca Rebordão, que ainda há pouco tempo falámos aqui dele na Boa Nova, a propósito de outros projetos, até do álbum de tributo a Fernando Alvim, onde ele participou bastante. Vamos então falar do nome das pessoas que participam neste coletivo e já agora a sua contribuição. Pois bem, então tem participações, vá lá, que vão de um canto ao outro. Em termos de expressão artística, porquê? Porque tenho a participação de um coro chamado Carmol. Uhum. Já foram convidados aqui na Boa Nova também? Pronto, que eu acho fantástico esse coro manter-se após, quer dizer, juntaram-se a estudantes universitários, hoje são a voz, acho lindo a ideia de uma coisa tão, tão, tão pura, tão, tão verdade, tão, tão levada, com um espírito, enfim, que eu admiro. Sim, tem um álbum editado pela Ocarina que infelizmente passou um bocado à margem do público em geral. Uhum. Pois eu recomendo vivamente, que elas são fantásticas e é uma recolha popular fantástica, muito interessante. Entretanto, fez sentido, eu conhecias, aliás, conheci algumas pessoas que lá estavam envolvidas e depois tentámos fazer aqui uma proposta que era um bocadinho, se calhar, arrojada, no sentido em que isto é um projeto que vai buscar muita influência, ou vá, estilisticamente vai buscar muito ao fado, principalmente pela parte do cantor, neste caso o Jonas. Uhum. E esta mutanticidade, mais uma vez, de juntar um coro de vozes tradicionais do Norte, quase um coro que mistura aquela influência celta e das montanhas, com algo que até é mais do Sul, o fado, não é? Com esta influência mais urbana. Achamos que era um desafio muito interessante tentar fazer essa fusão. Portanto, as Carmolas são uma das participações, um coro fantástico, elas são 30 e poucas, enfim. Mas foi muito engraçado fazer isso. Oh, meu amor. que se tu fores já não há nem rosas no meu jardim, nem sonhos dentro de mim. Ai, minha dor. Temos outra participação também de uma cantora que se chama Rita Lobo, que é cabo-verdiana, Cabo Verde, e, portanto, também foi uma tentativa de fazer algo entre o fado e a morna, que também fez sentido porque, enfim, eu fui ver um espetáculo da Rita Lobo, neste caso, eu já andava com ideias de fazer qualquer coisa que fundisse essa diáspora também africana, uhum. E desde base o tema já nasceu com um pé no fado e outro pé na morna, portanto, já na feitura, vá lá, na parte da composição. E fez sentido, enfim, juntar também a Rita Lobo. E depois também fizemos uma experiência, fizemos um ensaio, e o Jonas, a voz do Jonas com elas, causava qualquer coisa de novo, ou seja, de facto expandia ali para um universo que elas trazem, que não é tão urbano, e ele um pouco mais urbano, mas criava qualquer coisa nova, que é muito português, enfim, que trazia essa raiz mutante que o próprio título do álbum enuncia. Pronto, esses são dois convidados com os quais temos participações nestes dois temas, que é Um Doce Abraço e Hoje é Meu Lugar. Se o som vier de dentro da alma, então será tão vivo que a calma. O céu e o mar, o sol e a lua, insinuação, paixão, nua e crua. Um balanceio capaz de me levar à ida, lembrança que me faz regressar a esta vida. Num doce abraço de amor e de paz, o tempo vem e volta a partir. Entre destruir e vir, eu estou, eu venho e vou, com vontade de voltar a esta aventura assim de ir e vir, neste eterno vacilar. Entre ir e vir, eu estou, eu venho e vou, com vontade de voltar a esta aventura assim de ir e vir, e num verso me inventar, te amar, te amar, te amar. Minha mãe fazia o que queria. A morna é mistura de calor e frio, um velho fado que ainda tem sabor a desvario. Abraço de amor e de paz, o tempo vai e volta para ti. Doce abraço de amor e de paz, Alayana. Um doce abraço de amor e de paz, Anaya, Anaya, Anaya. Um doce abraço de amor e de paz, Anaya, Anaya, Anaya. Um doce abraço de amor e de paz, Anaya. Depois tens participação de vários músicos, aí entra o Ruca Rebordão, entra o Múcio Sá, o António Pinto, o Bernardo Couto nas guitarras portuguesas, uhum. O Marcos Alves, tudo gente que toca, que fez muitos álbuns e que também tem muita experiência de fazer trabalhos muito interessantes. Mais o coletivo... Sim, e para que não esqueça, também o JJ Galvão, para assim, falarmos em todos, não é? Ah, pois, exatamente. Eu deixei o melhor para o fim. que é o meu sócio, obviamente, de aventura, de viagem, e que uhum. é o autor das letras. Exato. Porque eu serei, portanto, o autor das canções, o compositor, e ele é o meu parceiro de composição. E temos no coletivo também, portanto, isso já mesmo dentro do projeto de Rosa Negra, a banda, a Cindy e a Sandra, que são duas moças que já vinham do primeiro projeto, que tocam violino e violoncelo. Clarinete ainda. Portanto, a Cindy é violinista, a Sandra que toca violoncelo e clarinete. Temos também o Marcos Alves que toca percussões connosco. Eu faço parte da banda, e o Jonas, que se calhar eu também vou dar-lhe um bocadinho de tempo de antena, não é? Tem que ouvir a voz dele, fundamental. O Jonas, que efetivamente causa aqui o embaraço, desde logo, de quem está a ouvir Rosa Negra, na esperança de ouvir a voz do Carmo, e sai-nos a voz. Da parte do público, que acolheu muito bem o Fado Ladino, não haverá aqui agora a necessidade de treiná-lo para esta voz? Eu acho que, neste caso, é realmente, como o Rui disse, é quase um virar de página, não é? Porque este Rosa Negra é a Rosa Negra visto, interpretado da minha perspectiva. E eu acho que o público não vai sentir qualquer tipo de estranheza quando ouvir a voz de um homem neste projeto. porque realmente foi tudo tão fluido e todo o processo foi todo tão natural, e que eu acho que o produto final transparece precisamente isso, transparece muita verdade e transparece muita autenticidade. E acho que o público não vai causar qualquer tipo de estranheza. Esta noite há uma festa no Corral da Moraria. Esta noite há uma festa, vai durar até ser a dia. Vem daí, vamos cantar, vamos todos celebrar, que ainda não foi desta. Vem daí, vamos brindar toda a noite sem parar, vamos dançar até cair. A dança, segredo do sexto sentido, que a dança do medo foi tempo perdido. Esta noite canto fado no Corral da Moraria, entre o beco do malvado e o pátio da alegria. Vamos todos festejar a vontade de sonhar, já que pouco mais nos resta. Quantas mágoas por cantar, quantas penas por chorar, por isso dança até cair. A dança, segredo do sexto sentido, que a dança do medo foi tempo perdido. Esta noite há uma festa no Corral da Moraria. Vamos todos festejar a vontade de sonhar, já que pouco mais nos resta. Quantas mágoas por penar, quantas penas por chorar, por isso dança até cair. A dança, segredo do sexto sentido, que a dança do medo foi tempo. Sai para pré-anunciar a saída do álbum. Foi o tema que entenderam que seria mais representativo desta sonoridade Rosa Negra para este álbum? Sim, a meu ver, o Corral da Moraria é a maior aventura do álbum, é assim o maior devaneio. E eu acho que, como o próprio nome indica, esta mutante cidade, acho que este é talvez um dos temas onde essa mutante cidade está mais patente. E realmente foi um dos maiores desafios. E é sem dúvida que o produto final é uma grande viagem por vários países. E acho que é um dos temas bastante coerentes para single, para além de que é impossível ouvi-lo e não o corpo não começar a dançar e o pezinho a começar a bater no chão. Ah, essa vertente de facto de cativar, por não conseguir estar quieto a ouvir, sendo Exato. Certo que o álbum vale por todo. Eu gostava de fazer uma pequena ressalva. Uhum. Acho que também a conjuntura para a saída deste single, neste momento, atendendo e olhando para o país, também é um bocadinho pertinente, também nos levou a equacionar isso. Porque dizer que vamos todos festejar a vontade de sonhar, já que pouco mais nos resta, uhum. Quantas mágoas por cantar, quantas penas por chorar, por isso dança até cair. Ou seja, também há uma contemporaneidade no facto de escolhermos. Para além de acharmos que o tema teria a capacidade de ser mais permeável a criar uma personalidade. Mas toda a sua letra, não é? Acho que faz muito sentido as palavras que se dizem com esta conjuntura atual. Infelizmente, em Portugal, a conjuntura de crise vai sendo cíclica, não é? Bastante, e infelizmente perdura mais do que o que nós queremos. A Europa, não é? Exatamente. E a atualidade da crise, infelizmente, é quase estrutural, não é? Em vez de ser, enfim, algo que fosse efêmero, que bem gostaríamos que fosse, não é? Eu te dizia há pouco que ouvir o Corral da Moraria sabrá sempre pouco, ou seja, eu recomendo que se ouça este álbum de princípio ao fim, até para perceber o contexto da música e a maneira como ela é feita, sendo certo que há aqui um fio de continuidade. Não concordam que a expressão que possa ter o Corral da Moraria na divulgação, se as pessoas ficarem por aí, ficam muito aquém do que é a Rosa Negra? Eu concordo, sem dúvida. Eu acho que o Corral da Moraria é apenas uma das facetas deste projeto, porque a viagem é tão grande e é tão vasta que se as pessoas ficarem, se a audiência se ficar pelo Corral da Moraria, sem dúvida que lhe vai escapar muita coisa. Mas quando o Corral da Moraria estiver aceito e tiver entrado já no público, eu acho que eles estão preparados para ouvir o resto do álbum, porque este é realmente o tema mais fora, por assim dizer. Isto leva-nos a perguntar, qual é a melhor montra para uma banda como os Rosa Negra? Como é que eles se dão a conhecer ao público? A melhor montra? Quer dizer? É fácil. Eu acho, sobretudo, que esta é uma proposta muito fresca. Em primeiro lugar, porque há muito poucos homens no fado que tentem levar o fado realmente para outro sítio, e logo por aí já é uma montra muito convidativa, porque não se faz de momento em Portugal, nem em Portugal nem no mundo, uma vez que o fado é português, e por toda a estética sonora e por toda a estética mesmo a nível de outfit e de ambiente, acho que a montra fala por si e realmente o resultado final fala por si. Realmente é muito fácil de entrar nesta viagem, e acho que o projeto final é bastante convidativo. Eu também acho que uma das facetas de mostragem, ou seja, do projeto é o ao vivo. O ao vivo, ou seja, isto é uma viagem em termos de disco, de facto, é uma viagem com muitos aromas, com muitos paladares, com muitas imagens, mas o espetáculo eu penso que catapulta ainda mais isto que está no álbum, uma vez que, pronto, o que está no álbum é mais fixo, e o espetáculo é muito mais interativo, é muito mais, ele capta isso também e devolve, não é? O aspecto da comunicação com o palco, com o público, com a interação dos músicos, com o que se cria no momento, não é? Que é o único. Portanto, uma das montas que penso eu importantes para a Rosa é o ao vivo, é as pessoas verem isto em palco. Porque, bom, a proposta é bastante diferente, não é? Em termos de chamar isto fado, se calhar para muitas pessoas não faz sentido. Se bem que eu penso que fado é uma forma de sentir portuguesa, naturalmente, urbana, que tem a ver com um determinado estado de espírito, que eu penso que está lá. A recuperação de certas imagens, como referi no início, serem mais ligadas à diáspora portuguesa. Exato. Penso que vai buscar ainda mais atrás essas referências nossas do porquê desta saudade, do porquê desta viagem, do porquê desta distância que nós temos de um certo mundo que existe no centro de uma Europa, enfim, e que existe no centro do Mediterrâneo. Acho que em palco todas estas imagens, que as pessoas, que também é bom que elas projetem as suas próprias imagens ao ouvir, mas ali eventualmente constatam e veem o sangue a correr em direto de uma música que está a ser feita, enfim, no momento. E eu penso que isso também é uma forma muito importante de mostrar o projeto ao vivo. Ainda a propósito de se chamar ou não este projeto de fado, eu gostaria de deixar aqui em jeito de desabafo um pensamento, que é, eu como cantor de fado ou fadista, consigo, acho que tenho a capacidade de ouvir desde Diolinda a Ricardo Ribeiro ou a Carminho, e é uma pena que às vezes realmente essas duas, como por assim dizer, duas equipas se distanciem tanto entre o fado tradicional e o que é fado novo. porque realmente é bom que haja pessoas a defender o fado tradicional e é bom que haja pessoas a levar o barco para outro lado. Claro, é a diversidade que só lhe dá riqueza. Não vejo qualquer tipo de problema. E realmente essa é a nossa proposta e espero que mais uma vez não aconteça como já aconteceu com tantas outras pessoas que tentaram levar o fado para outro lado. Espero que realmente as pessoas que são mais viradas para defender o fado tradicional com unhas e dentes, que eu também sou, que aceitem este projeto de braços abertos, porque realmente a música não é estática e está em constante mutação. Claro que os velhos do Restelo têm sempre lugar para estar sentados e dizer mal, claro, isso é sempre assim foi na história de Portugal. Mas a riqueza desta diversidade também é isso que o faz avançar, não é? Sem dúvida, e por outro lado também é procurar uma forma de que ele se torne o suficientemente popular para que um dia destes nós vejamos rapazes e raparigas de 12, 13 anos à porta da escola a cantarem as suas canções no seu idioma, com o seu transpirar na sua língua, na sua forma de expressão cultural. Não estou a dizer que, enfim, não estou a ser demasiado puritano, apenas acho que um povo tem mais personalidade quanto ele usar a sua cultura para se expressar. Porque, de facto, o fado é uma canção popular nossa, mas eu não vejo ainda, à exceção eventualmente de Olinda, que ultimamente tem tido mais esse efeito, que fez realmente as pessoas dizerem, em jeito de brincadeira, vai andando que eu já lá vou ter. Pronto, e citando coisas porque são do dia-a-dia, porque é verdade. Eles fazem o fado que as pessoas falam, com que se comunicam. Acho que é importante haver todo este leque, como dizia o Jonas e como estamos a falar, mas acho que o fado passará realmente a ser uma marca popular nossa de dentro, quando vimos as novas gerações a manifestarem-se com a sua cultura. E atenção, pode ser o fado que tenha mais influência em coisas ligadas a, enfim, aspectos mais, como é que eu ia dizer, mais dentro do que eles ouvem, assim, pode ser um fado mais próximo de uma estética mais contemporânea, não é? Seja ela ritmicamente mais vibrante, mais festiva, ou então o fado das casas de fado, mais emocional, mais recatado, mais escuro, mais noturno. Eu acho que tem que haver esta elasticidade para que... Acho que ficamos todos a ganhar em termos culturais. E quer queremos, quer não. E há preciso ver que no fado há uma raiz mourisca, não é? E se calhar vocês estão a ir à génese dele mesmo. Pois, porque se nós formos a esses países, nós vemos as pessoas na rua a celebrarem, de dia e de noite, com a sua tradição. Nós vemos isso acontecer. E aqui, sejamos honestos, não vemos muito. O fado é assim uma coisa que se vê em determinados sítios. Não estou a querer aqui vulgarizar o fado. Penso é que há determinado tipo de música de outros países que é levada para um sítio mais culto ou mais levado de forma mais respeituosa, mas ele também serve para as pessoas celebrarem coletivamente. E eu penso que o fado, eu julgo, mesmo na sua gênese, o fado tem essa elasticidade, porque se o fado veio da Severa, se o fado veio da rua, se o fado se tocava com... se fazia sapateado, se o fado se tocava com acordeão, não é? Daqui há um século e meio atrás, essa recuperação acho que é fundamental. Se quem espera sempre alcança, nem se cansa com a espera. E se a espera for esperança, quem dera, tu querias mais espaço, e eu dei-te o universo, disfarçado num abraço, à espera, quem puder imaginar. Esta pena quem pudera, será que vale a pena, se a pena é tão severa? Num canto de penumbra aqui à tua espera, o fado é um condenado esperando a sua hora. Ai, esta triste dita que me desespera, mas a saudade diz-me que espere sem nada esperar. Da minha eternidade à tua espera. Era para ver se tu voltavas na seguinte primavera. Andorinha, regressavas, quem dera, quem dera, quem pudera imaginar esta pena, quem pudera. Será que vale a pena se a pena é tão severa? Aqui há meios eu continuo à espera do meu fado, sempre tarde e a más horas. Ai, esta triste dita que me desespera, mas a saudade diz-me que espere sem nada esperar. Da minha eternidade à tua espera. É preciso ver, e vou recordar aqui a conversa que tive aqui há um mês atrás, e reporto-me a Fernando Alvim, de que sai o álbum Fados e Canções de Alvim, que tem desde Ricardo Ribeiro, que já aqui falámos, Carminho, Ana Moura, até Rodrigo e Vicente da Câmara. Portanto, é possível conciliar ambos até num próprio disco. Pois é, pois é. Esse álbum é muito pertinente para casa, é muito bonito, nós já ouvimos já. Uhum. Tem temas fantásticos e é ótimo que se lhe faça essa homenagem. Acho que é muito merecida. Ora bem, vamos aqui à fase dos desafios. São três e vamos começar. Imagino que vem dar um concerto de Rosa Negra aqui ao Inverno Hospital e vos permite trazer convosco duas bandas nacionais. Quem é que gostaria de partilhar o palco aqui em Inverno Hospital? Bom, de certeza que o Rui terá duas bandas nacionais e eu terei outras duas bandas nacionais. Então, naturalmente poderão dizer quatro, não há problema nenhum. Então, se já tens duas, diz. Mas teria de ser banda ou poderia ser também... Bandas, autores, o que entenderem. Terá que ser nacional. Eu, sem dúvida, que iria, se calhar, desde a Carminho aos de Olinda, realmente. Estás ao pé de mim quando o tempo se repete e o dia chega ao fim sem que se inquieta. E eu desafino, toco e desafino, eu que sempre afino. Já desafinei. Porque a Carminho, pela, e acho que seria uma junção completamente pertinente, uma vez que a Carminho é, a meu ver, a nível da nova geração, é o fado puro e duro. Ela transpira realmente esse fado castiço, e os de Olinda porque têm uma proposta muito diferente e muito mais contemporânea, mas que eu acho que iria dar uma junção fantástica, e acho que com o nosso projeto era perfeitamente compatível. Então, pelo Jonas, temos a Carminho e a Ana Bacalhau, aqui em Oliveira. Exato. E agora, da parte do Rui Filipe. Eu, se calhar, gostava de experimentar algo, por exemplo, com os Virgem Suta, ou com os Naifa. Conheci a menina princesa, gosto framboesa, o tempo não apaga o paladar. Conheci a menina, corpo rebuçado, pecado que procuro onde estiver. Vivo do que me deu, esta depressão que me anima. Numa, forma de romper, se calhar, novas tendências de mescla do fado com pessoas que estão tão na vanguarda da criação, ou até, quem sabe, com a Azevedo, com a Manuel Azevedo, perdão, dos Clã. Manuel Azevedo, sim, sim. Se calhar gostaria imenso de romper o fado, fazer uns rascos para aí. Eventualmente gostaria de partilhar o palco com eles e fazer qualquer coisa conjunta com eles, confesso, porque para já, porque admiro o trabalho deles e acho que era uma experiência muito interessante. Ei, tenho molas nos pés e salto. Ei, tenho asas nos pés. Tenho asas. Ei, tenho molas nos pés. Mais alto. Vamos então ao segundo. O segundo é este. Vem uma banda ou um autor da cena internacional e que dizem ao Oliver Hospital, não me prescindo que na primeira parte seja feito pelos Rosa Negra, de quem gostariam muito de fazer uma primeira parte? Bom, estes são desafios que eu gostava de ter tido as perguntas um bocadinho antes. porque, enfim, num espaço público e aberto. bom, mas também vamos ser... Vou dizer aquilo que primeiro vem à cabeça. Ou seja, eu, por minha parte, se calhar não tão conhecido o público, gostava imenso de fazer qualquer coisa com um autor, produtor, que trabalha com também de uma forma muito mutante, que é paquistanês, mas que está em Londres, que se chama Nitin Sawhney. Gostaria muito de uma experiência, por exemplo, com ele. Ou com uma banda de flamenco super moderna, sei lá, como Chambao, Ojos de Brujo. Isto agora é um conceito um bocadinho mais ibérico, mais latino, ibérico, mediterrâneo. Por exemplo, são duas propostas. Fazer qualquer coisa com alguém do flamenco de vanguarda, não é? E um paquistanês londinense que trabalha também numa forma de música de procurar novas formas, por exemplo. Bom, eu sem dúvida que iria para talvez bandas mais, sempre mais ligadas à terra e mais ligadas à identidade do povo. Sei lá, a primeira que me veio à cabeça foi Emir Kusturica. Acho que era um sonho tornado realidade. E acho que foi a primeira resposta, foi mais evidente. É, exatamente. Vamos então ao terceiro desafio. E se julgaram que os dois foram mais complicados, este jogo então que será ainda mais. Então vamos a isto. Imagino que há um disco de tributo a um autor nacional e que querem que Rosa Negra participem com uma versão de um tema. De quem é que estamos a falar e que tema seria esse? Isso é muito difícil. A primeira pessoa que me vem à cabeça é Alfredo Martinez. Por exemplo. Sei lá, é tão difícil. Eu acho que a música portuguesa é... Ao contrário daquilo que a maior parte dos portugueses diz, é tão vasta. Sei lá, eu diria um Zeca Afonso. Essa é realmente muito complicada. A Simone de Oliveira mesmo, sei lá. É muito complicado. Pois escolher um não é fácil. Não é fácil. Não. É a vantagem de haver muita diversidade e boa, não é? Mas falando de Rosa Negra, em específico, o que seria um desafio interessante... Bom, isso teria a ver com o tema, não é? Com a linguagem do tema... E o quanto se poderia explorar dentro de uma estética de Rosa Negra. Eu, por minha parte, gosto muito do ar de desafio e de canção tão popular e tão de rua. No caso do Alfredo Martinez, gosto muito. É numa rua bizarra, a casa da Mariquinhas, tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. De quem eu acho que o Ricardo Ribeiro herda uma certa costela. Uhum. Nessa autenticidade e forma de ser direta. Mas é difícil responder a isso. É difícil. Até porque têm sido feitos tantos tributos. Isto provavelmente também vem numa altura em que tem-se, quer dizer, desde a Amália... A Mário dos Santos. Ao Variações. Tem sido tantos tributos que têm saído, não é? E uns, pronto, que nem se ouviram falar tanto. Foi o luar que se apagou. Ou foi eu que me perdi? Foi o meu sol que não brilhou? Fui eu que olhei, mas não vi? Foi que se desvaneceu ou um duende que o levou? Foi a tua cor que se esbateu ou o meu olhar que mudou? Sempre andarilhar é meu destino. Ai, na flor que eu te dei, um dia vão florescer, vais ver os sonhos que eu sonhei desde menino. Do estado avesso, enquanto espero o regresso daquele grito sentido que vem cá de dentro de nós e agarra no peito e na voz, talvez tanta razão desgarrasse. A paixão, talvez não, talvez. Agora vamos aqui falar do contexto da venda dos discos. Nós não sabemos o que é a venda dos discos, com base no download e todo o resto que está associado, ao preço dos discos, ao IVA dos discos, etc. Criaram uma expectativa para este fado mutante? Bom, a expectativa tem que começar por baixo, tem que ser de baixo para cima. Honestamente, terá que ser. A expectativa é ir dando a conhecer. O que é o desejável é que isto possa entrar no circuito e que possamos partilhar, portanto, aquilo que nós fazemos de pé, o disco com o público. Esse é o nosso desejo. Agora, ter uma expectativa de venda de discos, atendendo de facto àquilo que são os números hoje em dia de venda de discos, a menos que haja qualquer coisa que aconteça que se nos escapa. Não sei, não tenho assim propriamente uma expectativa de número fixa. Claro, sim, também não é o interesse do número, é assim, mas têm a sensação que vão conseguir chegar a um público vasto, e que público será esse? Bom, no primeiro álbum, os objetivos foram conseguidos, atendendo a que... Então, no primeiro álbum ainda era mais alternativo. Penso que nesta altura as coisas estão muito mais abertas em termos de não só de mecanismos de difusão da música, como até o próprio público. Digamos que quando o primeiro Rosa Negra saiu, nem sequer havia o Chá, não tínhamos editado Chá, não havia Diolindas, não havia Orquestrada, não havia Vigensuto, não havia nada destas novas tendências de música portuguesa. Aliás, foi um álbum muito precursor, não há dúvida, na altura. É, porque, quer dizer, ele era fadista, mas já tinha um pé noutras coisas. Que de repente, naquela altura, aliás, o que se vendia muito ainda era muitas bandas a cantar em inglês. Exceção dos The Weasel e de outros cantores de hip-hop, e também, excluindo o mercado, e os Gift, mas que cantavam em inglês, e também exceção de repertório mais romântico e outro tipo de repertórios. Mas dentro do repertório mais popular, terra, nosso, não é? Mais de raiz, pronto, nesta altura penso que o mercado está muito mais preparado para ouvir outras propostas. Eu penso que a internet é, de facto, neste momento um aliado fundamental de promoção. Atenção, obviamente que há muita gente que vai... Eu sinceramente, não me preocupo muito as pessoas picarem e fazerem downloads. Se o fizerem é porque gostam e acabam por partilhar connosco a música. O ideal será que as pessoas comprem um CD para tornar sustentável toda uma operação de feitura de disco, de edição, para que ponham tudo a correr e que as coisas funcionem. Mas... sempre houve a cassete pirata, sempre houve formas das pessoas, alternativas das pessoas levarem atenção, que mais não seja levarem-na a assobiar ou a cantar debaixo do braço. Isso, sinceramente, a mim não causa constrangimento. Bom, para mim, como deve calcular, é muito complicado responder esta pergunta, uma vez que é o meu primeiro álbum, mas isto vem sendo construído há um tempo, não é? E o sonho do primeiro álbum para um vocalista é uma coisa que se vai construindo desde sempre, quase, não é? E eu projeto este universo de Rosa Negra, eu gostaria de o projetar realmente como se foi falado ainda há bocado, uma música planetária, porque acho que nós abarcamos tantos universos. Eu gostava de ouvir isto a tocar em Marrocos, de repente uma viagem em Marrocos e vi uma pessoa com o CD de Rosa Negra na mão. Esse seria o meu objetivo, bastante ambicioso. Mas acho que nós temos uma linguagem que dá perfeitamente para encaixar em outras culturas e gostaria que a venda dos CDs conseguisse repercutir tudo isso, não é? Por esse lado, eu também acho, o Jonas, a perspectiva dele está corretíssima. Nós temos a consciência que fizemos um álbum para poder partilhar além fronteiras. Ou seja, temos o cuidado de produção, o rigor, a escolha do repertório foi feita de forma que eu acho que sim, será uma boa forma de se tornar embaixador representativo de alguma cultura portuguesa. O primeiro álbum foi editado worldwide por uma editora inglesa chamada ARC. E gostaríamos que isto seguisse pelo mesmo caminho, este novo álbum. Portanto, claro que ambicionamos que se torne internacionalizável, portanto, o CD e mesmo o próprio projeto em si. Agora, eu não tenho qualquer tipo de números na cabeça, mas o que nós queremos, de facto, é como, enfim, quase todos os artistas querem, é partilhar isto com o público e merecer os aplausos e a força que as pessoas dão para que a gente continue a fazer música para elas, que partilhemos e que celebremos a nossa raiz e que a demos a mostrar além fronteiras. O Fado Ladino mereceu generosas críticas, generosas, mas realistas críticas, um pouco por todo o mundo. É necessário que haja, de facto, essa edição internacional para que ele volte uma vez mais a ter, pelo menos, visibilidade. Eu penso que a edição internacional é um must. Portanto, terá que ser. Terá que ser tal como foi a outra. Terá mesmo que ser. O som faz sentido num plano universal. O som de Rosa Negra faz sentido. Aliás, o fato todo ele faz sentido a esse nível. Mas eu digo que um canto de um povo tão... Portanto, o fado, uma forma de canto popular de um povo em que é tão genuína, em que é tão vinda da alma, tão de dentro, tão uterina, assim como qualquer outra cultura, acho que é exportável sempre, quando é feito com essa verdade, com essa contundência, essa terra lá metida, não é? Todo esse pó da terra metido, acho que sim. Depois isso é uma questão de empatia com o repertório, com o som, com a emocionalidade, com que o cantor, o intérprete, traz cá para fora essas paisagens sonoras e poéticas. Eu penso que ele, inevitavelmente, terá que seguir esses passos. Agradecer, de facto, a vossa disponibilidade para falarmos sobre este álbum e esperar que também tenhamos ou aqui ter desafios a dizer que venham ao Livro do Hospital, seja precursor de que alguém vos convide, seria muito interessante. Até ficamos com o desafio do que será a Rosa Negra ao vivo, de que vocês deram aqui um lamiré e toda a gente percebe, mas deve ser, de facto, um universo criado por vós que seguramente será do agrado do público. Como vos disse, agradecer a disponibilidade e, claro, e dizer-vos que a porta continua aberta e voltará a estar aberta sempre para voltarmos a falar nos álbuns, nos fados hilariantes, nos nomes que lhe quiserem dar depois deste Fado Ladino e do Fado Mutante. Muito obrigado por todo o apoio, o maior sucesso para vocês e pronto, esperamos poder estar com vocês, de facto, o mais breve possível. Exatamente. Em direto. E esperamos poder partilhar este nosso universo convosco e que estejamos realmente juntos nesta viagem. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. Ai, a dor que dói no coração, que morreu de amor e de traição.